Bora acreditar no mundo novo. Bora fazer o amor vencer de novo. Bora por cada luta que nós travamos. Somos homens e mulheres que acreditam em sonhos. Bora acreditar no mundo novo. Bora fazer o amor vencer de novo. Bora por cada luta que nós travamos. Somos homens e mulheres que acreditam em sonhos. Sem patriarca na aldeia, liderança compartilhada. Como o Vanak, a fidelidade consumada. Sabedoria coletiva, mentes sãs e aguçadas. Compondo um novo clã de MCs na caminhada. Buscamos o equilíbrio comparado ao da esgrima. Flutuamos nos beats, integrando flow e rima. Diversidade, arma inquestionável nessa batalha. Maestria argumentar, checkmate na estocada. Na vivência da cultura, os pinos estão unidos. Espreitando chegar da bola, strike nos inimigos. Somos quatro elementos, a corte está em casa. Hip Hop é o nosso norte, prontos pra batalha. Bora, família sem conguinha na matilha. Questão de enlouquecer pra não permanecer na ilha. Indefinidas posições, confundido estado. Falar pra vocês, carrossel holandês de 7-4. Pactos que vão além de assinatura em contrato. Sou parceiro de Rogério Coelho e Poli, Honorato e filho do Deus Flow. Seja bem-vindo de cor, Lauana Nara, preta rara. Sua identidade na cor, sem jogador o fixo. Tô nisso por amor. Seja bem-vindo quem veio quando a corte convidou. Esse é o rap, neguinho. Nada mais me importa. Essa é a ginga, a rima, é o clã, é o pé na porta. Bora acreditar no mundo novo. Bora fazer o amor vencer de novo. Bora por cada luta que nós travamos. Somos homens e mulheres que acreditam em sonhos. Bora acreditar no mundo novo. Bora fazer o amor vencer de novo. Bora por cada luta que nós travamos. Somos homens e mulheres que acreditam em sonhos. Um amor não mensurado, realidade é fato lendário. Como Taj Mahal, destinos traçados. Coincidência do querer é mais que viver. Fazer parte da cultura que nos dá estrutura, que coloca pra dançar, que cristaliza e compõe. Ritos, compassos, herdados, maracatu e congado, que desembola embolado. No checklist, quatro mic, uma picape. Evolução pelo som, fazemos a nossa parte. Somos de luta, da poesia com a melodia. Porta estandarte da arte, a rua é o destaque. Divina arte, aqui não tem espaço. Os palcos tomam vidas e a cor está em cima. Compartilhar, essa é a chave pra vencer. A corte se reúne pra fazer esse reino crescer. Nossa tábua são turntables e bandeiros. Nossas espadas são mics forjadas com sangue dos guerreiros. Poli, Sula, Lelé, Lauana, Monge, DW, Digo. Vários corações unidos pelo mesmo Bushido. Mesmo ainda sendo mudo, temos frutas no galho. Pois partilhamos ensinamentos com Zahri, com Caio. Então, otário, vê se passa bem longe. Somos uma das constelações que brilha forte no horizonte. Preservar, trabalhar, crescer, essa é a trilha. Somos a corte e pra nós isso é família. Bora acreditar no mundo novo. Bora fazer o amor vencer de novo. Bora por